Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Olá, muito bom dia. Iniciamos agora o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, 24 de novembro. Vamos olhar para a liturgia do próximo domingo, 34º domingo do Tempo Comum. É um domingo em que se assinala o Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. É sobre este assunto, este domingo, e a liturgia que lhe está associada que vamos falar mais à frente no nosso programa. Agora é a altura de saudarmos o Sr. Padre António Loureiro, que está connosco na emissão de hoje. Sr. Padre, muito bom dia. Obrigada por se juntar ao nosso programa nesta sexta-feira. Muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes, e um bom dia também muito especial para a Beatriz, que recentemente foi mãe. Nós iremos ter aqui uma cerimónia muito singela, que é a bênção das grávidas, no próximo dia 13. Eu estava a pensar, será que ainda chega lá? Não. Isso já seria tudo fora do tempo. Já foi muito fora do tempo, exatamente. Portanto, o bebê da Beatriz nasceu no dia 19, exatamente um dia antes da data prevista. Ah, muito bem. E pronto, já estão em casa. A Beatriz já está em casa com o seu filho e tudo está a correr bem. Então é um dia de cada vez, não penso é? Que é Mas é uma graça de Deus. É, e é uma grande alegria ser mãe. Oxalá seja também isso para a Beatriz, e que seja uma família feliz, e que a criança que se vai chamar Afonso, já se Afonso, chama, já se chama Afonso, depois possa ter todo o carinho e todo o cuidado e toda a saúde para vir a ser, não digo o rei de Portugal, mas alguém importante também. E rei na família é certamente, exatamente, não é? Pelo menos no núcleo dela é certamente, mas o pequeno Afonso está a ser motivo de grande alegria para a nossa Beatriz e para o seu companheiro, o André, portanto, e é um menino também muito desejado e que está a constituir muita alegria na sua casa, portanto um beijinho grande para a Beatriz. Exatamente, não é? E também alegria para a Rádio Boa Nova. Ah, não é? Sim, estamos certamente, a nossa família está a crescer. Exatamente, a família da Rádio Boa Nova está a crescer, e é sempre uma graça, um dom de Deus, de sabermos que vem ao mundo mais uma criança, sobretudo num lar repleto de amor. Exatamente. Um beijinho tão grande para a Beatriz, agora daqui por uns tempinhos, agora a manter-se mais arredada da rádio, mas ela há de regressar e depois cheia de energia, certamente, também com esta graça que Deus lhe deu de poder ser mãe. Seu Padre, temos aqui algumas considerações a fazer. O próximo domingo celebra-se também a Jornada Mundial da Juventude. Exatamente, é fácil, portanto tivemos a Jornada Internacional a nível Mundial da Juventude, mas todos os anos há uma Jornada Mundial da Juventude. Anteriormente era no Domingo de Ramos, mas o Papa Francisco entendeu mudá-la para o Domingo de Cristo Rei, que justamente é o fim do ano litúrgico, é, digamos assim, a conclusão do ano. Depois começa o Advento, no domingo a seguir. Então, este próximo domingo já será mesmo o encerramento do Tempo Comum. Exatamente. Não é? Para depois darmos início ao Advento, no mês de dezembro já. Exatamente. É? E o Papa quis que fosse justamente então um dia dedicado às juventudes, porque Domingo de Ramos há muitas atividades, depois juntar os jovens é sempre um bocadinho mais difícil. E então este domingo será a jornada deste ano litúrgico, digamos assim. E então o Papa escolheu como tema Alegres na Esperança. Tem uma mensagem para os jovens muito, muito interessante, e que é um desafio, é que os jovens possam ser, no meio deste mundo, justamente um sinal de esperança. Portadores de alegria. Exatamente, portadores de alegria. E depois, o Papa também anunciou o tema da jornada para o ano seguinte, que vai ser aqueles que esperam no Senhor caminham sem se cansar. Próximo ano, portanto isto é Alegres na Esperança. Depois aqueles que caminham no Senhor caminham sem se cansar, e depois o Papa desde já faz o grande convite para o ano 2025, que será o Jubileu dos Jovens, em Roma. Então agora todos estes dois anos vou apontar para o Jubileu dos Jovens em Roma, e depois teremos a próxima Jornada Mundial da Juventude a nível internacional em 2027, na Coreia do Sul. Mas eu até gostaria de deixar aqui umas palavrinhas dessa mensagem do Papa. Com me parece muito interessante. Diz o Papa, assim, uma linguagem também juvenil: às vezes, à noite, saís com os vossos amigos E se estiver escuro, tomais o smartphone e acendeis a lanterna para iluminar. Nos grandes concertos, milhares movem aquelas luzinhas modernas ao ritmo da música, criando um belo cenário. De noite, a luz faz-nos ver as coisas de um modo novo. E mesmo na escuridão, emerge uma dimensão de beleza. O mesmo se passa com a luz da esperança que é Cristo. Por Ele, pela sua ressurreição, é iluminada a nossa vida. Com Ele, vemos tudo sob uma nova luz. Mas, uma comparação extraordinária. É exatamente esta capacidade também de entrar em diálogo, claro, com aquilo que os jovens vivem, mas com esta mensagem, não é? Quer dizer, no fundo, chamados a ser portadores de esperança, a ter uma nova luz para ver as mesmas coisas desde um novo olhar. E penso que por aí passa também a certeza de que poderemos, efetivamente, ser jovens de futuro e trazer alegria ao mundo. O Papa também reflete bastante nas dificuldades que às vezes este mundo atravessa e hoje atravessamos todos. Mas jovens, sinal de alegria, sinal de esperança para nós e para todos, mas também para eles, que têm que descobrir ou podem descobrir em Cristo uma possibilidade de poderem celebrar com alegria interior e depois também desenvolver ações para melhorar este mundo, para termos um mundo, um futuro risonho. Então fica este convite também aos nossos jovens. Sr. Padre, mas neste domingo então em que se celebra a Jornada Mundial da Juventude, há algum tipo de celebração diferente? Algumas iniciativas diferentes? Exatamente, então é celebrado a nível diocesano, na nossa diocese. Vai haver um encontro que se chama God Alive, que vai ser uma grande tarde de juventude e festa, e que se pretende, e convidam todos os jovens a poderem participar. Aliás, vai ser muito interessante, porque a nível nacional todas as dioceses promovem justamente um encontro com os jovens pós-jornadas, para ainda recolher um bocadinho os frutos das jornadas. Nós aqui em Oliveira do Hospital vamos ter também neste contexto, no sábado, este sábado, uma oração de louvor e misericórdia em que convidamos todos os jovens a participar. Estamos também num contexto de preparação para o Crisma. O Crisma vai ser no dia 10 de dezembro. Então, vai ser onde o seu padre vai ser aqui em Oliveira do Hospital. O ano passado foi no 6, não foi? No ano passado, exatamente. Foi. E então queríamos convidar todos os jovens que se vão crismar, como preparação para o Crisma, e também os outros jovens a poderem participar. No domingo vai ser em Coimbra. E oxalá os nossos jovens possam também participar, mas aqui também na nossa unidade pastoral, então no sábado, às 15 horas, um momento de oração de jovens com jovens, e oxalá possa ser também um momento em que possamos descobrir esta presença do Senhor e o convite do Senhor, como diz o Papa: queridos jovens, não tenhais medo de partilhar com todos a esperança e a alegria de Cristo ressuscitado. Portanto, é descobrir a Cristo ressuscitado, descobrir a força do Espírito Santo, neste caso preparamos para o Crisma, e depois partilhá-lo, porque o mundo precisa de redescobrir a Cristo. E então é o desafio que está sempre presente no nosso coração, na nossa atividade pastoral e na nossa esperança de que, verdadeiramente, o mundo possa ser melhor porque há mais amor. Porque o grande desejo da vida é encontrar um amor que ilumine, que transforme e que se possa vivenciar. E Deus é amor e vem ao nosso encontro para nos convidar a viver essa nova realidade. Depois a liturgia de hoje também nos vai falar. Portanto, um convite para que os jovens estejam sinais de esperança também para os adultos. Os adultos também precisam de ver. A gente às vezes entra nas nossas igrejas e vemos uma população adulta. É verdade. E quando há jovens, é sinal de alegria e de esperança. É logo outra alegria. Exatamente. Não é? Então convidar também os nossos jovens a que descubram, como diz o Papa, este Cristo ressuscitado no meio de nós e no interior dos seus corações. Muito bem, seu padre, também sei que quer fazer referência ao diretor da Pastoral Juvenil Nacional, que é um leigo. Exatamente, isto já foi nomeado há algum tempo, mas convém recordar que é Nuno Camelo, que era o coordenador do COD de Évora e que agora é o diretor do Departamento Nacional de Pastoral Juvenil. Anteriormente era o padre Filipe Diniz, sempre foi um padre que esteve nesta com esta responsabilidade, mas agora, também depois da Jornada Mundial da Juventude, escolheu-se um leigo. Um leigo responsável por toda a pastoral juvenil. também é uma coisa nova, também é espaço aos leigos. A Pastoral Juvenil é uma estrutura que dinamiza iniciativas direcionadas para os jovens? A nível da Igreja de Portugal, dependente da Conferência Episcopal Portuguesa. Uhum. E sempre foi um leigo responsável, um sacerdote responsável. Agora temos um leigo, portanto penso que também é algo muito interessante, que sejam os leigos, que este senhor é professor, é pai de família, tem dois filhos, foi escuteiro, está ligado aos salesianos. Uhum. Portanto, toda uma vida também ligada à igreja. Exatamente, ligada à igreja e à pastoral juvenil. Então assumo este cargo e penso que pode ser, pelo menos é um sinal também, de que efetivamente na igreja os leigos podem ocupar posições de responsabilidade e de relevo. O padre Filipe Diniz passou a assistente espiritual, portanto acompanha, mas o responsável, quem organiza, quem executa, quem programa, quem coordena, é um leigo. Penso que também é algo que devemos saudar, e oxalá possa haver leigos que assumam responsabilidades na igreja. Não uma responsabilidade autónoma que agora faço, não, é em comunhão com a igreja, uhum, neste caso com a Conferência Episcopal Portuguesa, poder ser o grande animador da pastoral juvenil portuguesa. Oxalá os votos também tenha aqui um desempenho que eu possa realizar pessoalmente, mas que possa também enriquecer a vida da Igreja Portuguesa e a juventude. Certamente que sim, não é, seu padre? Também, regressando ao Papa Francisco, celebrou-se o Dia Mundial dos Pobres. Tem umas notas a partilhar connosco. Domingo passado, muito interessante, Dia Mundial dos Pobres, que é uma iniciativa do Papa Francisco, uhum, em que tem uma atenção especial ao pobre, e aliás até tem muito a ver com o Evangelho de hoje, a sua mensagem, mas ele dizia: é um escândalo que haja pobres. Vivemos num mundo com tanta riqueza, mas continua a haver tanta pobreza. Depois, muitas vezes, a pobreza é uma pobreza material, que não há para viver, mas depois também é uma pobreza em que o pobre necessita de sentir carinho, acarinhado, porque é irmão. E o Papa tem marcado muito esta dimensão do pobre, não só como aquele que necessita da minha ajuda material, mas também necessita do carinho, do cuidado. Exatamente. E da atenção. E o próprio Papa fez um desafio curioso, que dizia: nós que viemos à Eucaristia do domingo somos convidados a estar no banquete com Cristo, mas depois prolonguemos este banquete convidando um pobre para a nossa mesa, para que partilhe também a mesa da minha família ou a minha mesa. E o próprio Papa quis dar o exemplo, fazendo um almoço com mais de 100 pobres de Roma, de onde ele foi almoçar com eles. Pronto, então fica também um gesto, que talvez até neste tempo de Natal pudesse ser oportuno, que nós pensássemos num pobre, naquele que, pobre material, pobre pessoa que vive sozinha, pessoa que vive um bocadinho com falta de afeto, e que pudéssemos ter também um gesto para com o pobre, de onde significasse carinho e significasse acolhimento, fraternidade. Porque também o pobre é amado por Deus, também o pobre é irmão, e nós necessitávamos muito cultivar este espírito. Temos muitas vezes esta ideia de que o pobre, e que em parte até pode ser verdade, que há muita gente que não quer trabalhar, que vive de rendimentos sociais e há falta de trabalho e que vive à custa dos outros. Tudo isso tem uma dimensão que até pode ser verdadeira, mas muitas vezes não é assim. Sim, nesses casos por vezes é pobreza espírito, não é? Mas o que o Papa está a dizer é que, mais além disso, é descobrir que essa pessoa também é irmão, e que essa pessoa, se calhar, não tem essa lucidez ou essa capacidade, porque às vezes a pessoa tem bom físico, mas depois não tem cabeça, tem muitas vezes uma doença mental, sim, que as impede de poder declarada ou sem ser declarada. E então, sobretudo, era isto: era um gesto de carinho para com o pobre, com aquele que não é amado, porque também é irmão, também é filho de Deus, porque Deus também o ama. E porque eu sou mensageiro desse amor de Deus para com esse irmão pobre, ou desvalido, ou necessitado, ou sem carinho. Então fica também este convite para que possamos, aqui há uns tempos até tínhamos também uma atividade, que este ano não fizemos, mas até pode ser que se possa retomar, que era o Natal dos Sós, que era um pouquinho esta imagem do Papa, de que é a Oliveira do Hospital? Sim, já fizemos. Natal dos Sós. Natal dos Sós, que é exatamente um almoço de Natal, assim mais, em que partilhávamos com aqueles que estão sós, com aqueles que estão sós e não têm carinho e não têm afeto. É uma refeição de ter para a nossa mesa. Um pouquinho esta ideia do Papa também. Pronto, pensamos, talvez este ano não aconteceu, mas que noutras oportunidades possa retomar. Mas pelo menos o convite a cada um, o convidá-lo à sua casa, ou convidá-lo a tomar um café, ter um às gesto. Às vezes até só uma palavra. Uma palavra, é? Sim, mas. As pessoas sentem-se sós, desconsoladas. Exatamente, mas senta-te à mesa com ele, nem que seja um café, toma um. Oferece-lhe um bolo, um café, um sumo, mas conversa um pouquinho e acolhe. E dá um bocadinho de afeto e de consideração. Penso que é um desafio muito interessante. Vamos ver se conseguimos também nós cultivar este princípio humanista, que no fundo é muito cristão, que é todos somos filhos de Deus. E o Papa, aliás, ainda na quarta-feira passada, na última audiência, já dizia isto. E o Evangelho é para todos, Deus ama a todos, todos, todos. Isto é para todos. Então manifestemos isso ao pobre, que ele também é amado por Deus, através de um gesto de amor que temos com ele, em nome do Senhor, e fazendo presente este amor de Deus para com todos. Fica porque o Deus, desafio, não é, São Padre? Deus chega a todos, não eteriamente. Deus chega a todos através de nós. Claro. Deus chega ao outro através de mim. Eu sou o mensageiro de Deus. Então é bom que também desenvolvemos essa consciência e ponhamos em prática, então, neste tempo de Natal, com esta solicitude do Papa, de podermos, o convite, podemos ter um gesto de carinho estando à mesa com o pobre. Portanto, no fundo é partilhando o alimento, que é sempre um momento importante, em casa, ou na rua, ou no café. Há um gesto que cada um possa sentir e que pense, olha, Senhor, faço isto por ti, porque também este é irmão. Muito bem, fica este desafio, Senhor Padre, até porque vamos começar o Advento, não neste domingo, mas no próximo, e o tempo do Advento é sempre um tempo de alegria, de renascimento, não é? Podemos. E de conversão interior, transformação. É? Já vou dizer também que faz no dia 24, portanto hoje que nós estamos aqui a falar, 10 anos, em que o Papa escreveu o seu primeiro documento oficial, que foi A Alegria do Evangelho, que no fundo é um texto onde emergem as prioridades do seu pontificado: a Igreja em saída, atenção às periferias, a enculturação da fé, a dimensão social do Evangelho, a alegria de falar de Cristo aos outros. Portanto, é também um convite para renovar. Já são 10 anos, talvez já. É verdade, já muito rápido. Em que o Papa muito sentiu esta necessidade de viver a fé cristã com alegria, e uma alegria que é contagiosa, mas que tem na sua raiz o encontro com Cristo. Portanto, a alegria do Evangelho, a alegria de encontrar-se com Cristo, depois a alegria de comunicar a Cristo. Tem sido um pensamento muito contínuo em todas as coisas do Santo Padre, no sentido de missão, no sentido de vivência da comunidade, de vivência de igreja, de anúncio ao outro, como testemunho da alegria que o outro também é chamado a viver. Muito bem. Seu Padre, fizemos então estas considerações iniciais. Vamos então olhar para a liturgia deste domingo, o 34º domingo do tempo comum. Temos a primeira leitura do profeta Ezequiel. Fica, sobressai esta mensagem: eu apascentarei as minhas ovelhas e as levarei a repousar, diz o Senhor. Exatamente. Deus. Diz o Senhor Deus. Isto é, a leitura diz mesmo, diz o Senhor Deus. Quer dizer, no fundo é a preocupação que Deus tem de cuidar do seu povo. Este texto aparece num contexto difícil, estavam no exílio na Babilónia, o profeta foi semeador de esperança e queria convidar as pessoas a não se desanimarem, a não perderem fé num contexto difícil em que estavam. E então soa-lhe esta palavra que vem de Deus, que é o próprio Deus que diz através do profeta, em que ele próprio diz que vai cuidar e vem ao seu encontro e vem procurar, vem apacentar as suas ovelhas. Mas neste texto é muito interessante, porque ele diz: hei de procurar a que anda perdida e reconduzir a que anda desmalhada, tratarei a que estiver ferida, darei vigor à que anda enfraquecida e velarei pela gorda e vigorosa. Portanto, cuidarei. Ninguém fica para trás. Hei de apacentá-las com justiça. Mas depois diz uma coisa que depois Jesus vai retomar no Evangelho: quanto a vós, meu rebanho, assim fala o Senhor Deus: hei de fazer justiça entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e cabritos. Portanto, aqui uma coisa que também aparece, que Jesus faz para o Evangelho, no fundo, também é dizer: mas não pensemos que basta ser ovelha. É preciso ovelha, mas também viver com justiça, viver a mensagem e não usurpar o direito do outro. Preciso também termos uma relação fraterna e cuidadosa de uns com os outros. E é depois uma mensagem que justamente Jesus no Evangelho vai recuperar, de separar ovelhas e cabritos. Não é que o cabrito ou a ovelha seja uma melhor conta, mas é uma imagem de onde Jesus quer depois apresentar algo que os vai, que pode diferenciar aquele que é o elemento do seu rebanho. Chamar isto de ser rebanho e ser pastor era algo que era tradicional entre os reis. O rei é o senhor importante, uhum, que cuidava do seu rebanho, das suas ovelhas. Portanto, é uma imagem que depois... Claro, isto tem um sentido figurado. Exatamente, que a igreja também e a Bíblia acabou por assumir, mas que vem também da cultura social. Pois o Salmo também é muito bonito: o Senhor, o pastor, nada me falta, ele me cuida, ele me apacenta, ele me guarda. Este sentido de proteção, não é, seu padre? Em que sobressai esta mensagem de que Deus nos cuida, Deus nos cuida é? Como isso ajuda-nos a confortar, reconfortar às vezes, não é? E Jesus assume depois a função do eu sou o bom pastor, o que cuido, o que oriento, o que leva as ovelhas ao bom pasto, que cuido e leva ao colo que se perdeu. Portanto, é tudo uma imagem que depois se fez muito bíblica, uhum, e muito interessante, e que nos leva sobretudo à confiança no Senhor. Mas, vamos ver depois no Evangelho, também à responsabilidade do modo como vivo. Avançamos para a segunda leitura, a primeira carta aos Coríntios. Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. Exatamente, também é um pensamento muito interessante. Primícia quer dizer que Jesus não ressuscitou e acabou, mas que ressuscitou como o primeiro. É o primeiro de muitos. Portanto, a fé cristã apareceu com um chamamento, com uma ideia nova, que não existia ainda, que é a ressurreição. Quer dizer, é estar morto e viver. A ideia que havia era que as almas podiam ir além da morte. A alma. Mas o ser humano é corpo e alma. E a ideia da ressurreição inclui o corpo e a alma, é a pessoa inteira. E por isso é uma ideia assim um bocadinho, é uma ideia nova, algo novo que aconteceu em Cristo. Também é uma ideia inventada. Os apóstolos viram Cristo morto na cruz e depois depararam-se com Cristo ressuscitado vivo, que era o mesmo, no seu corpo e no seu espírito. E então nasceu a fé na ressurreição dos mortos, que engloba a dimensão inteira do ser humano. O humano também, não é? O ser humano inteiro, na sua dimensão espiritual e dimensão material, também no corpo. O corpo será um corpo que tem a minha identidade pessoal, mas não é a minha matéria física, não são os meus ossos propriamente. Uhum. Mas esta ideia de que sou eu sou alma e corpo. A ideia que acontece por aí, por exemplo, a reencarnação, é que eu sou alma e posso ter muitos corpos. Uhum. Venho agora num, depois venho noutro, depois venho noutro. Não é nada disso. E é só purificação espiritual. A fé cristã é diferente. É a dignidade do ser humano inteiro, corpo e alma, que é filha de Deus. Deus, quando me criou, criou-me corpo e alma. Criou-me a mim como eu sou. Eu, o meu eu, que é corpo e alma. Eu sou eu no meu corpo. Sem o meu corpo já será outra pessoa. Portanto, o corpo, ou seja, a minha realidade material, aquilo que eu sou, é uma unidade. E essa unidade há de prevalecer à morte. E por isso, Paulo insiste muitas vezes nesta realidade da ressurreição. Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, está vivo, corpo e alma. Portanto, quando falamos da ressurreição, falamos dessa chamada à vida, que Deus, ou esse dom da vida que Deus me concede, que vai além da morte. E eu sou chamado a ser eu, corpo e alma, aquilo que eu sou, com a minha identidade pessoal, portanto, o meu eu pessoal, para além da morte, na ressurreição. E não só a minha dimensão espiritual, a minha alma, o meu espírito. Portanto, a reencarnação tem uma filosofia muito mais antiga, já vem de Platão, depois o budismo que tem, não é tudo. É que o importante é o espírito. Uhum. É purificação espiritual. A matéria não interessa. O corpo é a prisão da alma. Para o cristão, o corpo é também acolhe a salvação de Cristo. Quando eu sou batizado no meu corpo e na minha alma. Mas o corpo é santo. O corpo é habitado por Deus. Portanto, a dimensão corporal pertence também à fé. E pertence também à dignidade do ser humano. E por isso o cristão deve ver como corpo que é santo. O corpo não é algo desprezível, no qual eu posso pecar e posso fazer o que eu quero e posso maltratar, porque não conta. Não conta. Eu sou eu no meu corpo, o meu corpo e a minha alma. Quer dizer, o meu espírito existe enquanto no meu corpo, enquanto eu ser corpo, enquanto habita o meu corpo. E eu sou aquilo que vivo no meu corpo. E sou único e amado por Deus, corpo e alma. Portanto, esta fé pretende manifestar isso. E Jesus ressuscitou como primeiro, primícia. Pronto. E então quer dizer que todos nós somos chamados também à ressurreição. Muito bem, seu Padre. Avançamos então para o Evangelho, segundo São Mateus, que nos fala do juízo final. É, todas as leituras que o capítulo 25 de São Mateus, que aparecem o final dos tempos. E tem havido, era a parábola dos talentos, havia a parábola das virgens, que umas eram cuidadosas e outras não eram sensatas, uhum. E outras eram sensatas. Agora aparece o juízo final, em que o Senhor virá no final, né? E o Senhor dirá: colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda. Então todas as nações se reunirão na sua presença, ele separa uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Portanto, recolhi aquela mensagem da primeira leitura. E então dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, recebei como herança o reino que está preparado para vós desde a criação do mundo. E depois diz-lhes porquê. Porquê é que agora vos chamo para receberdes a herança do Pai preparado para vós? Ele diz: porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede, deste-me de beber. Era peregrino e acolheste-me. Não tinha roupa e vestiste-me. Estava doente e fizeste visitar-me. Estava na prisão e foste ver-me. E depois diz: mas quando fizemos isso? E Jesus responde: quando fizeste isto a um dos meus irmãos mais pobres, foi a mim que o fizeste. E então, esta é a grande mensagem. Mas depois dirá aos que estão à esquerda, aos outros: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Uma linguagem também um bocadinho dura. Porque tive fome e não deste de comer. Estava nu e não me vestiste. Estava na prisão e não vieste visitar-me. E quando é que fizemos isso? E ele responderá: em verdade vos digo, quantas vezes o deixaste de fazer a um dos meus irmãos mais pequeninos, também a mim o deixaste de fazer. E portanto o destino seria diferente, não é? Vinde benditos para o reino do meu Pai, e neste caso para o suplício eterno, dizia. É difícil. Mas é Deus que está a castigar. Temos muito a Deus, esta ideia que Deus castiga. Deus não castiga. Deus. Cada um é que se castiga. Ora, era o que eu estava a dizer antes. Quer dizer, cada um é que sabe a vida que viveu. Cada um é que opta por viver de uma determinada maneira. Ou eu opto por viver amando os outros, sendo irmão, e então sou irmão. Então, vem para o teu reino. Por reino da alegria, da paz, do amor, da felicidade eterna, ou eu então segui outro caminho. E depois aí vão-me dar conta do errado que eu estive. O fracasso de não ter amado. Este texto, neste sentido, é luminoso e também é um pouquinho duro, não é? Mas é a advertência de que aquilo que eu vivo é fundamental e conta muito. Não posso viver a vida na irresponsabilidade ou pensando que é assim. Que eu posso fazer o que quero e os outros... Olha, não. A minha vida é vivida com os outros. E o que eu faço ao outro, estou a fazer a Cristo. Portanto, Jesus identifica-se com todos, com o pobre. E por isso é tão importante esta coisa de amar o pobre, de acolher o pobre, de ser irmão do pobre. Porque estou a ser irmão de Cristo. Exatamente. Estou a acolher a Cristo. Claro que isto aqui é a Bíblia e os Evangelhos são muitos, têm muitas... Portanto, tem muitas ideias que depois se vão repetindo. Aqui é uma ideia muito dura. Mas depois também há outras ideias que, para nos dar esperança, tal esperança. Deus é misericórdia. Deus perdoa. Deus abraça o pecador que se arrepende. Portanto, o convite é um pouquinho este, que no fundo é: dá-te conta de que a tua vida é responsável, do que tu és aquilo que fazes. Então pensa, se o melhor é eu ter muito dinheiro, acumular riqueza e viver só para mim, estar... Ou se é melhor aprender a ser irmão, a cuidar, a repartir, a amar. é que às vezes na vida já nos vê esta diferença. Uma família que tem de tudo e os pais, o modo de amar os filhos é dar-lhe bens. Queres isto? Toma isto, toma aquilo. Mas depois não lhe deram carinho, não lhe deram amor. Não... Depois acontece que estes pais adoeceram. Estes filhos são incapazes de amar o pai. Claro. Ou a mãe. Não têm o gesto, têm as visitas. Não houve carinho, não houve... Não é? Se não receberam, depois não têm para dar. É complicado. Querem é coisas sim. materiais. Mas depois, estes próprios pais têm uma velhice difícil, dura. Então, de repente, sofrem tudo isto. Que é a falta de amor. E que o Senhor está aqui a dizer, olha, depende daquilo que tu és, aquilo que tu, como tu te construíste, como te autoconstruíres. É? De tudo, e estamos sempre a tempo, não é? Exatamente, estamos sempre. Ou seja, quem nos está a escutar e que pense que estará a fazer uma reflexão e perceba que não tem estado, se calhar, no melhor caminho, mas estará sempre a tempo. Sempre atento. Olha, até agora, de repente, me recordei o Zaqueu, não é? O Zaqueu, que o Senhor disse, que olhou para ele, refriou em sua casa e disse, vou repartir e vou fazer agora. E o Senhor disse, abençoado Zaqueu. Sei bem-vindo também, tu és filho de Abraão, também tu pertences. Portanto, sempre estou a tempo de me auto-edificar no caminho do amor. Mas essa é, eu quase diria, é a única possibilidade de construir a minha felicidade. Uhum. É que eu próprio me autoconstrua no caminho do amor e amando o pobre. Porque senão arrisco-me à solidão profunda de viver sozinho com os meus bens, ou com as minhas coisas, ou com as minhas ideias. Mas sem amor. Ou seja, nisto que o Senhor dizia, suplício eterno, ausência de amor, é o mais terrível que pode haver. Porquê é que as pessoas entram em pressão profunda? Porque depende da ausência de amor. Eu penso que o fracasso eterno, aquilo que a gente chama o inferno, é a depressão profunda, da qual eu não posso fugir. E isto é a solidão que nos absorve, porque estarei longe de Deus, longe do amor de Deus, longe do amor do outro. Oxalá, misericórdia de Deus nos ajude a que isso não vai dar a acontecer. Mas cuidado, porque é o caminho de onde eu me posso estar, para onde eu posso, eu percebi isso, para onde eu posso estar a caminhar e que pode correr mal. Seu Padre, vamos avançar com uma sugestão musical que tem para partilhar connosco, também uma sugestão especial. Sim, tivemos destes dias a notícia do falecimento quase antecipado da Sara Tavares. Uma música prematuro, assim, não é? Prematuro. Uma perda prematura, anos. Uma jovem. É, mas pode haver, pode acontecer. A doença, um tumor na cabeça, olha, não foi, a medicina não resistiu. Mas deixemos esta música, Eu Sei, também fala de Deus, inspirado num salmo, de onde Deus nos conhece, de onde podemos confiar na bondade do Senhor. Então quase que é uma espécie de oração que fazemos então com Sara Tavares. Vamos então ficar com este tema musical proposto pelo Sr. Padre António Loureiro no final deste programa. Se eu andar sem conhecer quem sou, se eu falar e a voz soar com a manhã, eu sei. Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, só Deus sabe o que virá, só Deus sabe o que será. Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim. Se a tristeza é mais profunda que a dor, se este dia já não tem sabor, que tudo isto já pensei, eu sei, E devo agradecer, seu padre António Loureiro, por trazer este tema de Sara Tavares. Sara Tavares, que partiu de forma prematura, como já recordámos, devido então a este um tumor no cérebro. Já lhe tinha sido diagnosticado há cerca de 10 anos e agora Sara Tavares teve uma recidiva e acabou por nos deixar. Foram muitos as mensagens de lamento pela perda desta jovem, mas que estará sempre entre nós, sobretudo com estes temas belíssimos que teve a oportunidade de gravar e de nos deixar. Penso que é bonito quando o que fica na memória são coisas boas. Coisas boas, exatamente. Quando ficam coisas más é que é pior. Quando nos deixa a memória, portanto, também nos enriquece, e a vida é isso. É um enriquecimento também para a comunidade e para todos, sobretudo para as coisas boas que nós deixámos porque as praticámos, porque as fizemos, neste caso, porque as cantámos. Exatamente, uma voz ímpar que vai estar sempre entre nós. As rádios vão continuar sempre a passar estas belas músicas da Sara Tavares. Senhor Padre, muito obrigada. Terminamos o programa de hoje aqui na Rádio Boa Nova. Nós marcamos encontros para um novo programa. Exatamente, na próxima vez temos então já a preparar o Natal com o tempo. Exatamente. De advento. Uma altura especial. Especial que nos ajude também a viver esse tempo. Muito bem. Seu Padre, muito obrigada pela sua presença. Nós terminamos o nosso programa das Palavras de Esperança e regressamos na próxima semana. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.